Para marcar o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças, celebrado no dia 18 de maio, o Ministério Público de Minas Gerais organizou o seminário Avanços e Desafios no Atendimento a Vítimas de Violência Sexual. O evento ocorreu na quarta-feira, 24 de maio, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça e contou com a participação da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual. Segundo a promotora de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente, Maria de Lourdes Rodrigues Santa Gema, é preciso humanizar o atendimento à vítima de violência sexual. E uma das formas de se fazer isso é na atenção básica de saúde após o crime. Antes, ela se pautava quase que exclusivamente na preocupação com o agressor, que é muito importante essa responsabilização. Mas nós esquecíamos da vítima, que precisava ser tratada, ela precisava ser cuidada, até porque ela precisa de condições para, no momento de um processo judicial, que muitas vezes ele é prolongado, ela ter condições de percorrer todo esse processo, mas com uma assistência dos órgãos que pode dar a ela condições de enfrentar toda essa problemática que, infelizmente, ela foi envolvida. A promotora de justiça também explica como funcionará o protocolo de atendimento que será implantado no segundo semestre com a instalação da vara especializada em julgar os crimes cometidos contra criança ou adolescente. Hoje nós temos em Belo Horizonte um protocolo de humanização para o atendimento da vítima de violência sexual. Esse protocolo ele tem três áreas que para nós é imprescindível, que é o atendimento no hospital de referência, que são hoje aqui na capital o Odilon, o Júlia, o Odete Valadares e o Hospital das Clínicas, o depoimento especial, que é uma proposta dada pelo Conselho Nacional de Justiça através da recomendação número 33 e que em Belo Horizonte oficialmente vai estar sendo inaugurada com a vara especializada que no segundo semestre já vai estar sendo prontamente apresentada para toda a rede e também o atendimento nos hospitais de referência para a cadeia de custódia do DNA. Ao longo da história, o que nós percebemos é que a palavra da vítima num processo judicial é a única utilizada. Quando muitas vezes a prova pericial, se ela for coletada, examinada pelo órgão competente, ela pode ser um diferencial quando o juiz vai proferir a sua decisão. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.